Salvador, eu azul 4299 para o gate 3, com informação Mike, solicito autorização de tráfego para Campinas no nível 360. Salvador 299 da Azul, só um minuto para autorização, 360, prepara a Dael inicialmente. Guarda, obrigado. Segundo, bom dia, sendo identificação, prossiga na chegada Bonf, cabeça para 4000 pés, altímetro no 017. Bonf, 4000 no 017, velocidade para a Duna? Segundo, mantenha a somente perfil horizontal da chegada, está liberada a restrição de altitude e velocidade, ok? Liberada a restrição de altitude e velocidade, mantenha o perfil horizontal, na minha 3 não. Pioneiro TG2, vetor radar para interceptar o lock, curve à esquerda, proa 180. Esquerda 180, interceptar o lock, pioneiro. Salvador, cordial, bom dia, Oceanete, 63, 12. É, confirme. Oceanete 63, 12, está na ponte 10, confirmação Mike, para Copa quando disponível, Recife 3-0. Recife, está na melhor terra do mundo, só um minuto, prepare a PUCA, número 2, confirme. Ah, perfeito, muito obrigado. Da mais autorização Galeão. 605 número 3, copo um minuto, prepara Dael. Guardando Dael. Então, se quiser, eu reportarei estabilizado, pioneiro. Alterna Galeão. É, está autorizado o táxi de a Índia e Alfa, do jeito que for, 1005, pode esperar com a torre, 1017 ajuste, bom voo. Alfa, ponte espera de Bernardino, 1-0-1-7. 4299, transcópia. 4299, escuta para cópia. Campinas 360, volta via bridge, episolu no meio para Matheus Zulu, conforme o plano. Decola no zero, curva direita, perfil da Dael, lei da Porsche, da voa bridge, de Santa Aerovia. 5467, transponder, controle em 20.8. Pode confirmar tudo, pode. 5467. Azul 4299 autorizado, Campinas, nível de voo 360, via Zulu 10, bridge, decola pista 10, curva direita, pega da L, da bridge 5467, transponder e controle 1208, Azul 4299. É. 0. Corre, 03 é importante, ele pode para o custo de equipamento. Obrigado. Estabilizado, pioneiro 32. Pioneiro 32, completo LL Sector, chamando torre 1-1-3-1-9-5. Retorno em LL Sector, chamando torre 1-2-9-5, uma boa, até daqui a pouco. É. O Salvador, bom dia, o pioneiro 32 está estabilizado no localizador. Pioneiro 3261, assistindo a aproximação, ajuste no 0, no 7, repartindo seu campo. Reportarado, está no campo, pioneiro. Salvador, bom dia, voo 1923, classificado a 1204. 1923, a linha decola de imediato? Decola. Autorizado a linha decola, pista 10, vento 090 graus, 079, voo 1923. Alinda Costa, 10923. Pioneiro 32, está visual com som passado travado. Série 362, continua a aproximação, usando pista livre. Tá aguardando pista livre, pioneiro. Autorizado Salvador Recife, maior terra do mundo, 350. Rota via período 58, decola da 10, curva pela esquerda, num perfil da Puca, Jão, transição Caju, 5476, transponder, controle 20.8. Só transponder, 5476? Isso, acima, tipo. Bem autorizado, Recife 350, na EPI. Oito, decola da 10, controle esquerda, 5G Maracaibu, controle curto, 3-0-8, transponder, 4-7-6, para o Ocean, 6-3-1-2. Correto, portal 10, chama o ponto para o Puxa. Chama nessa para a Puxa, será, obrigado, senhor Tajá. 605, para a cópia. Nosso cópia no 605. Galeão, 360, rota via pelo 10, decola na 0, curva à direita. No perfil da El, Lida, após Lida, Voa Brise, a onda setor via. 5477 transponder, controle em 20.8. 1, foi pro 190, limitado pelo curso do localizador. 190, limitado logo, obrigado, aqui na 63 ou não. Puxa, sei lá. Aero 2332 no solo 54, confirma o pioneiro 32. Aqui é Matias, pioneiro 32. Cliente, pioneiro 32, livre à direita, chama o solo 1, 2, 1, 9. Direito, solo 29, obrigado. Pioneiro 32, estão autorizados a fazer o backtrack para o caixa 1. Militar, repete livrando pista. Ah, muito grato, vai fazer o backtrack, então vai contar pra você. Na 63, 1-1, está estabilizado a DLS da 1-0. Galeão 6311, continua a aproximação, rodando pista livre, ajuste no 07. Ei, linda aproximação, rodando pista livre. O pista tá molhado ou tá seca? Somente, o pista é ligeiramente molhado, Galeão 6311. Ok, então considerando que está molhado, 6311. Adicionar frequência livre, caneia 32. M3111, cheque trem, autorizado pouso, pistão 10, vento 100 graus, 089. Recebi pouso na 10, 6311. Salvador Azul 4299 no 23 para feedback extremamente. Brasília visou 300. Ok, 3304 para Brasília, então um minuto, 300 já aprovado. Prepare a arma. Salvador Azul 4299 no 23 para feedback extremamente. Autorizado, sim, tá. M311, no solo 58, livre à direita, solo 21, nesse manual. 219, 6319. Salvador, muito bom dia, 6311, está ligando. 6311, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Alfa da Juliette, reportamento 6311. Na frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. 25133, 5923, boa. Ainda na frequência do controle. Oi, 10, contracionar. Sim, Jaguar, estou com outra companhia que vai ingressar até o 11, para estacionamento, aí após, está livre no 10, 632. Tá, muito obrigado. O 6311 vai ingressar a Juliette, portão 11, de livre exclusivo, está se acompanhando no 10, já estou descendo o puxa. E o 6309 está na Juliette. Sim, pode ingressar a Juliette até o portão 11, agilizando a metrisa. Tá bom. Juliette até o 11. 3304, cópia. Brasília 300, rota Pesolo 97, decola 90, com curva direita, no perfil da árvore, elefa, exceto aerovia e segue conforme. 5502, o transponder, controle em 20.8. Ok, eu tenho 3304, autorizado a Brasília, nível 300, via Pesolo 17, até a pena. Decola da 10, curva direita, sai da árvore, essa elefa. Transponder 5502 e o controle de saída em 1020 de 108, então 3304. Portão 4, senhor, quando pode posicionar? Posicionado. Solo Salvador Azul 4299, está pronto para o táxi. Pessoas a bordo 127, autonomia 0330, alternativa Ribeirão Preto. Autorizado o táxi via direita até o ponto de espera 10, lá torre 1 no 8.95, registrado em 1017 com o voo. 0 no 7, segue táxi direito até o ponto de espera 0, quando pronto, torre 1 no 8, pessoal 95 azul, 1499. Salvador, eu azul 4299, pronto para decolar e aproximando o ponto de espera. Azul 4299, autorizado NIA, decolar pistão no 0, vento 090 graus, 10 nas. Aí decola pista 10 azul 4299, obrigado. Autorizado, 605, sem teste. Livre depois de somar 605. Está autorizado descer sem restrições até 2 mil pés, o ajuste 10 no 7, livre LS e reposta frisada. Ok, 2.000 sem restrições, livre LS e portaria estabilizada, 3304. Bom dia, Quilo Zulu Romeu. Desça o nível 050, chega da Mari. 050 na Mari, Quilo Zulu Romeu. 299, decolo 05, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. 208, muito obrigado, bom fim de semana. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299, passa 1100. Bom dia, 4299, o contato radar já estabelecido na decolagem, saldo nível 360, acelera da EL, está autorizado, direita, Leda. Ok, muito obrigado, direita, Leda, sobe 360, Azul 4299. 02395, Renegão no 097, confirma para o B. É o B 110. Para a Alô, bom dia. Oceané 6312, está pronto para o táxi. A bordo 151-330. O alternado aqui é Natal. Oceané 6312, autorizado táxi, Índia, Ponte Perdão no 02295, Negão no 017. Com 0917-1895, Libitaxi, 7312. Avianca, taxi da guarda, posterizado, puxa, passa. Volta avianca, taxi da guarda, posterizado, puxa, entramento, já 3304. Oi, eu vou no 605. Bom dia, 605, além decola sem parada, pista no zero. Negativo. Cuidado, né, decolar sem parada, pista no zero, vento 100 graus, com uma, duas e nós. Z3859, completa final, cheque pré-pouso, torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado. Filoso, o meu está autorizado para o de Duna, velocidade a critério do comandante, a descida até 3000 pés. O ajuste Salvador no 017. No 017, direto Duna, 3000. Zulu Romeo 2000, reporta estabilizado no lote. 2000, reportará estabilizado no lote, Zulu Zulu Romeo. Solo 11, à direita, na taxa Eco. Solo 121, decimal 9, bom dia. Direita na taxiway Eco, tá 3259. 219. 219. Chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. Chama o centro Recife, 251, alterna 133, 25, azul 42, 99. Salvador, bom dia, vamos 88, 88, desça até o nível de voo 050, chega de Amare. Estimativo Kilo Zulu Romeu, completa a final e faz o cheque pré-pouso, chamando a torre na frequência 118, decimal 95, bom pouso. 895 graus. Torre Salvador, bom dia, Papatango Kilo Zulu Romeu, estabilizado no lote. Bom dia, Kilo Zulu Romeu, altímetro no 0, no 7, é porte passando marcador externo. Contará no externo, Kilo Zulu Romeu. Lima 312, decolos 14, controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. Obrigado igualmente, 6312, 1208. Torre Salvador, tá 3304, ponto 0, pronto. 3304, mantém um ponto de espera.